Exercício 1.13. Exemplo. Eu me chamo Elsa. Eu não me chamo Elsa. 1. Eu sou brasileiro. Eu não sou brasileiro. 2. Você é carioca. Você não é carioca. 3. Meu nome é José. Meu nome não é José. 4. Eu me chamo Betina. Eu não me chamo Betina. 5. Ele é canadense. Ele não é canadense.